garçons de Vestimenta-Sorte. Já o número 63 nos marcando, o controle é 19935, exclamando, acionado, controle táxi. Tango Livre Taxi, retorno para ingresso 97, informe PLB. 02. Ah, para 97, acerta. Vitor Kilo Delta, guarda autorização. Autorizado alinhar e decolar da pista 17, o vento 130 graus com 07 nós. Ajuste no 0 no 4. 0 no 4, aliado para 0 no 4, e acerta. Vitor Kilo Delta, copia. Tem Vitor Kilo Delta, pronto, cópia. Está autorizado para a Vitória da Conquista. Primeiro voo 100, a rota DCT, decolando 17, com curva direita após decolagem, na saída Gole, Eval, após direto. Transponder 5434 e a frequência do controle 119.35. Porte táxi, Vitor, Kilo Delta, o contingenciamento foi correto, ajuste 1-0 no 4. Salvador, o Azul, Alfa Yankee Charlie, Nova Terra, Vitor, obrigado e bom dia. Gente, Alfa Yankee Charlie, bom dia. decolado 240, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo, bom dia. Jornal 35, tá bom. Serra Tango, prossiga. Serra Tango, Polícia 0700 Aracaju, atrás 0277. 070, se rende. Tem 070, é pro Serra Tango. 7, Serra Tango. Delta livre ingresso, né? Porta em área e pronto. Delta livre decolagem da 17, o vento 130 graus com 07 nós, ajuste no 014. A Tango mantém a 0277 acionada. É 0277, tá. Decolado aos 45, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo, bom dia. Bom dia. Olha, muito bom dia, dia. Tá passando com o Vitor Aquilo Delta. Bom dia, Vitor Aquilo Delta, nível 100, vigilância radar. Vitor Aquilo Delta. Golfo Victor, uma centena para Irecê, está pronto, cópia. Pesquisa, está livre a ascensão para uma centena ou mantém a extensão? Sobre uma centena, Kilo Delta. Isso, Kilo Delta. Golfo Victor está autorizado para IDC, uma centena, 100 nível, alta DCT, decolando da 35, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Momo, após Albo, após direto, transponder 5435, que é a frequência do controle, 119.35. Kilo Delta, foi direto Quebec Vitor. Vitor, Kilo Delta. Entendi, Oscar Golfo. Oscar Golfo Sierra, bom dia, 080 para Ilhéus. Achei, bom dia, estacionado, passo 5 agora. Oscar Golfo Sierra, está autorizado para Ilhéus, o número voo 080, a rota DCT. Decolando da 107 com curva à direita após a decolagem na saída Coral, transponder 5436 e a frequência do controle 119.35. Beleza, Sierra Ilhéus, decola da 107 pela direita, Coral, transponder 5436, controle 119.35, torre, agachamento 186, Golfo Sierra. Correto, Oscar Golfo Sierra, ajuste 1104, livre acionar, chama o táxi. Olho ouvido pelo Delta, da presente, propõe mudança, prosseguindo 085, estimando o nosso pouso 0940. Sente autorizado 085, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta. Serra Livre Táxi, porta para ingresso 917. Jogo Victor, tá livre ingresso na cabeceira 35, em Forte Neri, pronto para decolagem. Observa, mantém a posição. Autorizar a decolagem da 35, o vento 130 graus com 07 nós, ajuste 10 no 4. Livre ingresso, porta nele pronto na cabeceira 17, acho que é. Victor decolado aos 5:30, controle agora em 119.35, tambor voo, bom dia. Obrigado, bom dia. Papatango, Romeu Golfe Vitor, decolado na Momo. O Golfe Vitor sobe para o nível 00, vigilância RH. Está livre a restrição, senhor? Sobe direto. Direto, obrigado. Vitor, Kilo Delta, 40 milhas, mantendo 085, estimado 0940. O Kilo Delta sempre Recife, 1288, alterno 3325. 288, 3325, mais bom dia. Bom dia. Serra Livre, decolagem da 17. O vento 120 graus com 08 nós, ajuste no 04. Serra decolado ao 59, controle agora em 119.35, tem um vovô, bom dia. Cadê lá pra lá? Tango Apu, Serra Tango, 7 rádio. Como recebe? 5/5. 6, grato. Tudo bom, Deus, quero Golf Sierra, contato radar na decolagem, sua nível 080, Oscar Golf Sierra. É, cima Coral 0926. Gente, na Coral, Oscar Golf Sierra. Tango Oscar Golf Sierra, chame em frequência 119.8 para check-in. Tango Golf Sierra, recebe 19.8. Oscar Golf Sierra, grato, como recebe? Ah, tem cidade 4, parede 3. Ciente, grato. Ah, retorna para outra? Afirmo, 119.35, por favor. Guardião 03, bom dia, prossiga. Gente, o Guardião 03 está livre. Acionamento de táxi, reporte para ingresso. Olha, o robô do PV, vou botar uma certeza. Santana, propõe modificação de regras para visual, está totalmente visual para manter o nível final 1.05, pôs estimado ele ser 1.004. Romeu Golf Victor, plano modificado ao 0903, mantenha-se em condições visuais nível 1.05. Visuais 1.05.